Agora, caçadores. Agora, caçadores. O baile do Patrese vai trazer o maior show de marcantes. Show de marcantes. Show de marcantes. Patrese. E aí? As melhores recordações musicais da sua vida. O Top DJ do Pará irá trazer para você e vai fazer você viajar aqui no gigante Crocodilo. Crocodilo. Aqui no gigante Crocodilo. Vai, meu Top do Pará. Comece o seu repertório de sucessos. Bora começar, seu Namanha! É aniversário da família Baguari e o bagulho vai endoidando, pouquinho a pouquinho, a galera vai chegando junto e o Patrese já tá na área com o famoso! Aqui no baile do Patrese. Baile do Patrese! Vamos que vamos! Um, dois, um, dois, três, vai! O homem do Vila Aurora chegando com a gente. Vamos zig agora, né? Esse bicho é rico, pai. Segura. Se você quer, então vai. Porque atrás não vou. Compraram ele, não foi, mano? Juro, o passe do homem. Porque me machucou, magoou. Fala, tonelada, curtiu. Abusou e fez de mim. Ó, Thiaguinho, tá de boa. E o neném, minha produção, vamos lá. Como quis ser uma mulher. Tiago, aí Tiago, vamos lá. Meteoro, só você vai me tocar. Ricardo Luiz e a Lorena também dão valor. E aí, Denis? Tamo junto, Denis. Tá no setor, meu irmão. Como é que é? Você é tudo que eu sonhei. É mais do que imaginei. DJ Patrese! Tudo pra você. Pra relaxar, bem light. Vamos lá! Fizemos mil loucuras de amor. Mas pra você nada marcou. Me usou. Quando você se foi, mas ainda te quero. Volte logo, meu amor. É o baile do Patrese. Oh, não diz. Amo você, amor. És dona do meu coração. São as Barbies, eu sei. E o quê? As gatas que agitam a festa inteira é de apaixonar. Jurunas, vamos que vamos! Gigante Crocodilo Prime! Também sinto muito sua falta. Só pra quem gosta, então bora! E assim, ó! A primeira vez que eu te encontrei. E aí, senhora, beleza? Me apaixonei. Tamo junto! Como um sonho. Olha o mar, GDS! Esse é meu parceiro, mar! Não consigo mais te esquecer. E o quê? Já falei. família, vem! Vem me amar, você sabe que eu também te quero. Por você me apaixonei. E dance, dance, dance! Foi na festa que aconteceu o nosso romance. Meu grande amor. E de geleia tocando amor, fazendo corações se apaixonar. Baile do Patrese! Não para, não para, não para, não para, não para, vai! O top DJ do Pará. O top DJ do Pará. DJ Patrese. Marcante, então bora! Só musicão, recordando, bem assim, ó. E agora? Quero te dizer, te amo. E esse amor foi tudo que eu te dei. Um abraço, minha Cleia. O Pirata. A rainha, né? Rainha das milhas. O Matheus, o Doca e a Lê. E a Lê. Para o meu gerente Murilo. Vamos pra cima, meu irmão. Te liga. O Edilson, Edilson, eu vou. E o Hernani, o Hernani. Abraço meu Caio Foca. Eu sei Caio Foca. Como é que é? Junto comigo você vai. Marlon Beach, Marlon Beach e Patrese. Agora! Crocodilo está na área. Prime, Prime, Prime. Gigante Crocodilo Prime. Bora, parque, bora! Bora pra Munha. Então vem, vem. Patrese. Não adianta mais me enganar. A brincadeira vai parar aqui. Só um pouquinho, vai! Bora lá! Só um pouquinho de você. É o que eu te peço. É o que eu te peço. E a galera vai invadindo, invadindo! Pedinho, é tudo aquilo. Bora, família Maguari! Piscina, papai, hoje liga! É mau som, tocando fundo forte no meu coração. O que vou fazer sem ter você comigo? Toca, toca, toca! Patrese, Patrese. Toca pra mim, mau som. Não deixa esse amor morrer na solidão. E agora, e agora? Eu quero com você viver um grande amor. Você vai bailando, vai dançando. Na moral, DJ Poeta do Mortal Kombat. Daquela visita hoje, tá no setor dele. Quer se Mortal Kombat? Olha o prato. Feira, está todo mundo de folga, né? Vai estar lá no Point, fazendo aquele baile bacana. Toda a produção, viu? Mas não é cerrado não, vai pagar, porra. Vai beber, porra. Como é que é? Quarta-feira no Point. Tomar aquele chopp bacana. Tem aquela picanha, vai dela. O Jay Patrese vai detonar ele e o Marlon Beach por lá. Junto com o DJ japonês. Desejo tanto te encontrar. É, eu toco stack. O Felipe já vai sonhar. Ninguém mais pode me tocar. Só você, meu grande amor. E passe o tempo que passar. Um dia você vai acreditar. Crocodilo está na área. Crocodilo. Super pop, super pop, super pop, super pop, super pop, super pop, DJ Juninho, DJ R. Salvão. Conquistar o seu coração. Com cenário eletrônico é a mais bela de ti, cara. Tá rico, né? Não quer nem trabalhar mais, desgraçado. Eu sei que um dia a gente vai. Chama meu garçom oficial! Mas se liga! Assim, se depender de mim, porque eu vou lutar pra nunca acabar. Faça o que houver. Seu negão também por aqui, ó. Segura! Indiscutivelmente, Crocodilo. Espanda. Pra se ligar! Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria ver você, menina, maltratar meu coração. E eu estava enganado, nós estamos lado a lado. Todos empolgados da nave do som. Estou angustiado de vê-la a meu lado, junto com os empolgados com o outro no salão. Dançando com emoção, uma linda canção, aquela que marcou a nossa relação. Me dói a consciência de ter a consequência de não tê-la comigo, mas com meu coração. Por favor, não se lamente, porque realmente tá na agulha. Foi tua opinião. E agora? Você se machucou, porque simplesmente os play do Broco também aqui com a gente. Um abraço do Patrese. Vamos que vamos, começando ao som do poder. Dançando como louco, tentando esquecer tamanha decepção. Então você me olhava e até se preocupava. Aí eu entendi que eu não sou. Um abraço também ao Liernisson. Égua do nome bonito que o Puguinha botou no filho dele, ó. Liernisson é o filho do Puguinha. Vamos nessa, Buga! Se encarava para acabar minha ânsia, chamei para dançar. Quando a gente dançava, senti que me amava. Com muita esperança, pedi o seu perdão. E a sua resposta, fiquei. Os mandos também na área. Vamos lá. Não se lamente, porque realmente foi sua opinião. Você se machucou, porque simplesmente foi inconsequente na sua decisão. É o baile do Patrese. Patrese. Para de olhar pra mim. Ela está me filmando. Eu acho que ela está assim. Vem dançando, vem! O top DJ do Pará. O top DJ do Pará. Vai, meu top do Pará. Quando lhe fala de amor, sei que ela vai se amarrar. É um cara simples como eu. Ela com certeza vai se ligar. DJ Gordo Mix, comandante Vlad também. Aí que quer? Toda a galera da família Maguari. Essa galera que tá com uma piscina aí, papai. Vamos pra cima, é muito alto. Seu jeito do seu ginga. Família Maguari. Pagode e baianada. Deve estar percebendo que eu gosto de bregas que não bate. E o que? E o que? Crocodilo. Vem, meu amor. Vem. Vem dançar junto, colado em mim. Curtindo o som, Crocodilo. Você vai ver. Quem é quem é? O animal do Pará. Esse é o som que me faz sonhar. É só você. Olha lá de Venenar. Direto de São Paulo no Facebook. Quero te ver. Bora lá, Jay! Mais uma vez. E a galera do país, Vileta! Marcando presença! Aí foca, o Gustavo! Quero ficar com você. O faraó! É. Tudo que eu quero é te ter. Então diz! Foram tantas emoções, aquele nosso amor. Não esqueço nem um instante, baby. Quero te encontrar e relembrar as nossas loucuras de amor. Perdido sem você eu estou. Será que posso te ver? Você é meu amor, meu louco desejo. Esqueço do calor e o gosto dos teus beijos. Sei que sou oi, já, já, é. Eterna namorada. É, já, já. Você conhece o teu já, já. Bora lá, bora lá. Olha a Índia de gastada, sem coração. Você é Índia. É meu amor. E o pote apaixonado sempre. Banda Tecnoencia, a nova sensação do Pará. Mas não faz a esposa entender. Do parque. Você tem que me escutar. Agora! Porque garota chora mais. Meu parceiro Hugo também. Você tá aí na Gujão, meu irmão do Juruna. Fala, Hugo! E ainda pergunta por que garota chora mais. Você não sabe o mal que me faz. Você me usa e deixa pra trás. Você garota chora. DJ Nenê. É, Nenê. Diz que exagero sem ter porquê. Cena de TV pra impressionar. O que você não consegue ver é que eu só vim dizer bye bye. Chegou a vez de te ver chorar. Só assim você vai entender. É maior do croco. É, bunda Amazonas. Vem dançando! Vem bailando! Foi como um ano e um segundo. Seus olhos negros, luz no escuro. E um sorriso à flor da pele. O baile do Patrese. O baile do Patrese. E o quê? Me apaixonei ao vê-lo pela primeira vez. Te procurei e nunca mais te encontrei. Desde então sou infeliz. Vou embora, amor, me deixa só. Eu nunca vou gostar assim. Todo mundo aqui, te liga, te liga. E onde eu vá, me acompanhas. E nas tempestades me acalma. E és o sonho de prazer. Ramon, é? E aí, Ramon? Você tá na área, meu irmão? Meu parceiro Ramon, já apresento com a... a gente. Deixe minha cama. Vai na guarda. Do lado tão vazio. Aí conhece. Na vida sou amante fiel. DJ Patrese com o famoso baile do Patrese. DJ Poeta do Paraíso. Abraçar, é o rei do puteiro. Não sei porque você muda. De gaçar. O seu olhar nada é igual quando eu te conheci. E assim, ó. Me traiu o meu jeito de amar. Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. Prime. Prime. É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de amor. Quer separar você de mim. Arrepia! História. DJ Patrese! O top DJ do Pará! Saca Praia, nas melhores lojas e nos melhores eventos. E aí? Se teu amor, sem você vir, volte pra mim, não aguento mais. A solidão é tão cruel. E o quê? Estou só, sem carinho, sem você, tão sozinha. Por favor, não me deixe, vem pra mim, meu amor. Então te liga! Frente pra vai galera, o ciclone, o cu. Olha o bebê, olha o bebezinho, menino. É bebê? E aí, moleque? Preciso te amar, quero te encontrar. Ciclone tocando pra gente dançar. É mais que um sonho. Nenê, vai aos celulares, meu irmão. A vida por ti vem e toca em mim. Tadá! É vai aos celulares. Agora fechado também, também com o baile. Parceiro Fael, segura! Não consigo disfarçar. Está escrito em meu olhar que eu te amo. DJ Esporte! Do Fortíssimo! Arthur Diniz! O homem do grupo Las Vegas! DJ Esporte, bora! Te liga, minha! Crocodilo. Bora, X-Pirito, pra cima! Olha a loura, é loura! Meu parceiro Mauro, se considerado Mauro GDS. Tamo junto, Mauro! É nóis, garoto! Prometo que pra sempre vou te amar. Curtindo uma canção, mexendo com meu coração. DJs Wesley e Fábio a tocar. Ao som do poderoso envolvendo o salão. É o som que agita a multidão. E o que? A espaçonave me cantou, me conquistou. Ao decolar me faz viajar. DJ Gilmar a comandar. O papel é o show! Crocodilo. Gigante Crocodilo Prime, a maior evolução de aparelhagem de todos os tempos. Eu quero mais sentir você queimar meu coração. Eu perdi meu tempo só tentando te amar. Também desperdicei diversas chances de sonhar. Hoje eu decidi que vou lutar e vou vencer. E lágrimas não vou mais derramar pra ter você. Aceite que eu não vou deixar você vir me usar pra me abandonar. Agora vai! Chega de chorar. Só expressando com o olhar, mas não adiantou não. Você não conseguiu decifrar o que eu quis dizer agora pra você. Oh, meu bem, não posso lhe ouvir agora, nem escutar o que você tem pra me dizer. Não perca seu tempo falando besteira. E hoje tem o Dino do Tupinambá pra fazer onda aqui, ó. Vou sair para o novíssimo Tupinambá, ver o Altamira Bolante de Jeitinho, Toninho Wesley a tocar. sua voz não me é estranha e demonstra tanta paixão. Esse sou eu aqui no novo cimo do Pinambá, fazendo minha declaração. É bubá logo, desgraçado. Você pra cima! Crocodilo está na área. Gigante Crocodilo Prime. É marcante. A parada é aqui, ó. É no porto, no porto. Band DJ Patrese. O top DJ do Pará. Quando te conheci, logo me apaixonei. Não consegui conter meu coração aos impulsos dessa paixão. Carne, meu irmão! É o açougue número 1 do bairro do Jurunas! É Jurunas Carne! Do empresário Netinho! Aí, Netinho! E meu gerente Fabrício! Bora, Fabrício! É nós, Fabrício! Segura, Jurunas Carne! Irmão marcante, bora lá, Malacó. Será que é sonho? Preciso de um tempo pra pensar, mas eu não quero nem te perdoar. Não consigo acreditar, mas foi você que então fez bem, bem. Assim. Quero você, és meu calor. Quero te ver, meu beija-flor. És minha vida, meu amor. Bora, garçom gordo. É a GDS, bora, Mauro. Bora, Loura. Agora. Bora, Diego, GDS, segura. Brigamos. Sei que foi tudo engano. Ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai. Do quê? Ai, ai, ai. Vira esse bagulho. Isso aí. Papudinho é doido, meu irmão. Escute a minha voz. Ouça o que eu te digo. E o que? E o que? Longe de você. Juro, não consigo. Só! Só mais uma chance, pai. Outro amor não há. Que me faça. Bora, Marlon Bicho, o bar é nosso hoje, pô. O bar é nosso. Onde quer que eu vá, te vejo em tudo. Jogar a mãozinha pra cima, Valente, já sabe. O bagulho tá doido. Segura! Você me enlouquece e me deixa confuso. Baile do Patrese. Baile do Patrese. É bagulho doido. você. Só eu sei como é grande a sua falta. Sempre te amei. Ariano Parque, essa esposa por aqui também. Um abraço também, o Pote, a Índia. Tá todo mundo junto e misturado na parada. Olha o Jajá. É Jajá. Acorda, meu irmão. Sofrendo de amor, não dá mais pra viver. Barbearia da Vila! É a galera que dá o grau no visual do Patrese! Barbearia da Vila! Olha lá! Que eu mais amei. Vai, Caio, Carlinho! No telão! Eu sei, sei que vacilei, sei que mereci, mas eu já paguei. Baby, deixa de orgulho ver. O top DJ do Pará, arrepia DJ Patrese. Me entreguei pra outra mulher, desculpa se eu não fui fiel pra você, mas agora farei tudo que você quiser. Eu te peço, esquece o que passou. E eu, e eu te quero. Para gerente Hernani, eu te amo. Para Murilo, para gordo, vai rodar, vai rodar. Pra cima, meu irmão. Me perdoa, perdoa. Me diz o que é que eu faço pra você esquecer. Os copos aí personalizados do crocodilo. Vamos lá com meu amigo gordo aí, ó. Rolando o salão. Põe o copo pra cima aí, diga, sabe? Olha o Fabrício também. Vamos personalizar. Pra beber seu uísque, sua cerveja, sua água. Vamos lá, vamos lá. Mas tem uma saída, é só você perdoar. Então toma! E na batida, na batida, na batida, na batida. Toma no batidão, toma no batidão. Família Maguari. Agora! Estou pensando em ti, mas você não está aqui. Me dançar! Me dá mais uma chance, meu amor. Volte pra mim. Faça o que preciso for. Até te peço, por favor. Me diga onde você está, amor. Que eu vou te encontrar. Agora! Estou no som da galera. Chora nessa aí, ó. Que oferece um grande amor dele. Olha ela ali, ó. Agora! Não vivo sem seu amor. Ao seu lado tão feliz estou. Amor, quando te vejo, desperto. Quando escuta a sua voz. É Maria! Te amar. Te esconde, Maria, não te esconde. Eu não vivo sem te ver. O seu cheiro me envolve. Provo dos teus beijos que me fazem tão feliz. Nosso amor é lindo e pra sempre vai durar. E o quê? Curtindo o som do Águia de Fogo, o amor vai rolar. E eu, e eu, e eu? Eu sou da galera do rock. Vamos curtir no Super Pop. mas é meu amigo. Olha o gerente Moreira. E aí, pra trás? Nada. Mãozinha pra cima, Marlon. Vai. Bem alto, mais alto que o som. Nunca me senti assim. Homem mais apaixonado do Croca. Meu coração. E ontem foi aniversário da esposa dele, meu irmão. Ele pagou uma caixa de uísque. Ele deu uma dose de aniversário. Foi a semana? Tá doida? Olha aí, ele é patrão, ele é patrão. Pudizinho, bora! Tonelada, me esconde que tá aí. DJ Patrese, Patrese. Ô, top! E o que? Quando menos imaginei, você chegou, me fez sonhar. Tanto tempo te esperei. Pedindo ao Senhor alguém pra... Olha o Cametá, é Cametá, segura! Sou mordido com o Cametá, hein? Olha o Cametá, no gerador, 10 minutos antes. Ele vai, não faz isso aí, fica aquele negócio. Verdade, Cametá. Tá pegando pro teu lado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Seja de longe, te admira quando você passar. Estarei lá cantando a mais bela canção, te admirando da janela do meu coração. E aí, meu empresário, olha o Zé Riabo Tigre. Quero abraçar você aqui do Patrese, meu irmão. Tamo junto e misturada. Patrese. É o baile do Patrese. O baile mais famoso aqui. Eu que planejei contigo uma vida inteira. E o quê? Que ia te dar o sol, o céu e a primavera. Mas você brincou comigo com o que eu sonhava. Eu te dava tudo e não me dava nada. Não me dava nada. Siga seu caminho e pare com seu jogo. Você mentia na minha cara e eu sentia nojo. Eu tava tão apaixonada que não enxergava. Tudo era mentira, era uma farsa. Era uma farsa. Eu dizia te amo, você dizia eu quero. Construir contigo uma vida inteira. Prometo te amar. Verdade, tudo que me falava, e ainda estou te amando. Mente tão bem, eu cheguei a imaginar que esse amor era pra sempre, mas é uma torre de papel. Mente tão bem. Crocodilo, as vi que tem doida quando tô no crocodilo. As vi que tem doida quando tô no crocodilo. As vi que tem doida quando... E o que? E o que? Crocodilo, quando tô no crocodilo. Crocodilo, crocodilo, crocodilo. Bebeleg, parar. Tá 40 graus. E no crocodilo? Tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. E doida, e doida, e doida, piriquita, e doida, e doida, família Maguari. Bota pra cima, bota pra cima, bota pra cima, bota pra cima. Um, dois, três, quatro, família Maguari, é nós e tal, DJ Gordo e DJ Dinho, na pressão do Vai! Vamos pra cima! Ah! Alô, Mandinho! Fala aí! Tá na hora da pressão, tá na hora da pressão, tá na hora da pressão, tá na hora da pressão. É a família Maguari, vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima. Tá na hora da pressão, tá na hora da pressão, tá na hora da pressão, tá na hora da pressão. Toma, toma, toma, toma, caqueado. Um, dois, três, quatro.

presente com a gente. Um abraço você, Alan. Tamo junto e misturado, meu irmão. Todo mundo soube que é a minha ex, mas eu sempre deixei bem claro que és o meu amor. Agora! Anda muito estranho e não quer... Ícaro Carneiro, homem da Belinha, meu irmão. Mas não justifica... Adriano Parque, pra cima! Começa a carinha, só de bom. Para Michelle Miranda, e a Lorinha, Michelle Miranda. Ricardo Wills, prepara a dose, mano. E aqui tá muito rápido o bagulho. Vamos lá. Amor, não fica bem agir assim. Todo mundo tem um passado. Deixa de apontar o culpado. Só tu não vê o quanto eu gosto de ti. Bora pra cima que o bagulho doida! É muito tel! É muito tel! É muito tel! Vem sentando, vem sentando! Vem sentando! Senta agora! Você vai sentar por cima e o DJ vai te pegar! Patrese! Tu pediu agora! Bora, carrinho! Tranca do bumbum, ela balança e o chama de malandra, ela vai... E as primas, do croco. Tranca do bumbum, ela balança e o chama de malandra, ela vai se apaixonar. E a bicho de água. Senta! Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar. Vai sentar, vai sentar, vai sentar. Com tapinha na potranca do bumbum, ela balança e o chama de malandra, ela vai se apaixonar. Minha na potranca do bumbum, ela balança e o chama de malandra, ela vai se apaixonar. Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar. Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem, já são 5 da manhã. E a culpa de quem é? Vai! É que a culpa não foi minha, a culpa foi do Patrese que tava tocando aí. Já viu? É rock doido. É que a culpa não foi minha, a culpa foi do Patrese que tava tocando aí. Já viu? É rock doido. Vai do Patrese.